ao seu jardim eu volto. Há um momento em que sua voz ouvi, leva-me à comunhão, ao lugar em que sua face vi. E era tão, tão simples, era fácil amar, sem espaço. Feito por você.